Começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e em transmissão simultânea pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. E esse programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência, com o seu prestígio, fazendo perguntas e permitindo que nessa hora e meia troquemos informações acerca da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, domingo, 9 de agosto de 2020, uma linda manhã do inverno brasileiro, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, estamos aptos a começar mais um programa de estudo da doutrina espírita. Um domingo especial, em que hoje se comemora o Dia dos Pais, então uma homenagem do programa Visão Espírita a todos vocês que são pais, ou que fazem às vezes de pai, porque é a todas essas pessoas que devemos orar em agradecimento, em gratidão, pela oportunidade de renascermos no mundo por intermédio deles. E é nessa atmosfera de fraternidade que eu tenho o maior prazer de dizer muito bom dia ao meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que, como nós, comemoramos o Dia dos Pais, e hoje, em particular, aqueles cujos pais já não estão mais presentes, né? Aqueles pais que eram almas e se tornaram espíritos. Então, que esses pais recebam de nós um grande abraço, nosso pensamento fraterno, e um recadinho, né? Que eles transmitam aos avós dos nossos filhos o nosso grande abraço. E as felicidades pelo Dia dos Pais. Que nós possamos fazer essa hora e meia de reflexão e seja de muito proveito para aqueles que nos ouvem. Bom dia, Geraldo. Obrigado, Luiz. E também nessa atmosfera muito feliz, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, meu amigo Luiz. Eu acho que hoje, realmente, eu quero deixar claro esse Dia dos Pais, porque apesar de ser uma data comercial, né, ela é criada no foco, no âmbito do comercial, para promover um dia especial aos pais, mas que a gente deixe de lado esse lado comercial e realmente viva um dia para os pais, seja ele encarnado ou desencarnado. Eu garanto para vocês que não é o presente que faz o Dia dos Pais, não, mas é a lembrança, é a presença, é o entendimento da importância que um pai tem na vida de qualquer um de nós, né? Por mais difícil que esse pai seja, é o pai que a gente escolheu para a nossa encarnação. Então, que a gente agradeça a espiritualidade de nos ter colocado naquele ambiente, naquele lugar. Um ótimo programa para todos nós. Excelente. Então, sempre antes de começar as nossas perguntas e respostas, os nossos questionamentos, ouvir a opinião dos ouvintes, a gente sempre gosta de criar uma atmosfera evangélica, lendo o Vinha de Luz e também o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. E hoje, para começar, trouxemos do livro Vinha de Luz o capítulo 120, Herdeiros. É um capítulo que nos remete a reflexões extremamente interessantes. E eu vou fazer a leitura a vocês, é uma frase escolhida de Paulo na Epístola aos Romanos, quando ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. E em cima dessa frase de Paulo, Emmanuel escreveu o seguinte texto: incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros de jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade do reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Luiz. É muito bonito o texto, né? E num momento muito oportuno, o Paulo ele não fala mais nada do que a realidade, né? Se Deus é nosso Pai e Deus é o Criador, nós somos herdeiros de Deus. Aqueles sacerdotes encarregados da divulgação, né, de tudo que se refere a Deus e à espiritualidade, ao longo do tempo eles tinham que, e colocaram, né, a necessidade de manter um certo domínio sobre a massa. Então, foi muito enfatizada a questão do pecado entre nós pelas religiões. Vocês são pecadores, que vocês realmente são seres comprometidos. E isso incutiu no homem assim, um certo desprezo por si mesmo, se considerando realmente um ser imprestável, né? E, na realidade, os profetas eles deixaram muito claro a nossa condição espiritual. Lá atrás, no Velho Testamento, eles se referem ao ser humano como vós sois deuses, com letras minúsculas, né? Nos mostrando que nós somos realmente criaturas, somos parte de tudo isso que aí está, porque Deus nos criou, nós somos filhos de Deus, irmãos do Cristo. E essa passagem, ela lembra-nos, né, que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo. Cristo é aquela figura que também foi criada por Deus e já chegou no estágio onde todos nós podemos chegar. Então, Jesus é o nosso paradigma. O Evangelho nos mostra o patamar que nós podemos alcançar com esforço. Então, todos nós carregamos junto de nós esse complexo. Isso aí, ao longo das reencarnações, se repetiram tanto isso na nossa cabeça, que nós trazemos um certo complexo sobre isso. Às vezes você convida uma pessoa que nunca falou num centro espírita para elaborar uma palestra. Ah, mas eu não sou digno de subir numa tribuna espírita, né? Como se nós estivéssemos num planeta perfeito. E, na realidade, nós estamos num planeta de provas e expiações. É, o nível melhorzinho aqui é tranqueira, né? Então, nós todos nós estamos galgando essa condição. Então, nós somos seres em evolução. Nós não chegamos no patamar do Cristo, mas estamos a caminho. E é, inclusive, interessante a gente lembrar também, né, que esses nossos irmãos que hoje estão fomentando tanta guerra aí com relação à política, à corrupção, ao crime, né? Lá de dentro das cadeias, eles incitam aqueles zumbis a botar fogo em ônibus. Todas essas criaturas também são deuses e também chegarão à condição do Cristo. Então, nós precisamos nos convencer de que nós somos seres especiais. Nós fomos designados para sermos, atingirmos a perfeição. E quem sabe, a gente, ouvindo mais isso, a gente investe mais na nossa educação, no nosso esforço de ascensão. E quem sabe, nós consigamos aí dar alguns passos a cada encarnação na direção disso que nos levará a sermos Cristos de Deus. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Espetacular. Excelente comentário. Querido Alan. Que assunto interessante você conseguiu separar para hoje, né? Já está publicado lá no nosso Facebook, tá? É, você pode acessar a nossa página, União Rádio Web, e já está lá para você ler junto com a gente. Deixar sua opinião, deixar seu comentário, sua pergunta, né? É importante essa troca, porque nessa troca a gente vai crescendo, aprendendo a receber também, né? Do nosso ouvinte, o seu ponto de vista, e essa troca nos enriquece em nossos comentários e no nosso aprendizado como espíritos imortais. Então é muito bom, né, esse modelo que nós estamos hoje desenvolvendo aqui, no ao vivo, aqui nas lives. Muito gostoso, todo mundo vem interagindo bastante, né? Nós estamos aí com praticamente 80 pessoas no ar com a gente agora. É, 80 conexões, fora que algumas conexões têm 2 pessoas, 3 pessoas. Então, muito obrigado por essa audiência e pela participação no programa. Bom, em especial sobre esse texto, Herdeiros, né? Você sabe o que eu fiquei pensando aqui? Eu fiquei pensando o seguinte, veja onde eu fui. A gente costuma, na linguagem popular aí, no dia a dia, né? A gente fala assim, o herdeiro é um preguiçoso, né? Ficou ali esperando vir as benesses da herança, né? Ele sabia que ia ser... ia receber um quinhão que não fazia dele uma... Não mandava a ele uma necessidade de trabalho. Então, ele fica ali encostado, sugando o pai, a mãe. Fica ali como um chupim daquelas benesses ali financeiras do pai e da mãe, e esperando um dia que o pai e a mãe, numa ordem natural, desencarne e ele receba aquela herança e goze dela. Né? Eu fui nessa figura. É lógico que nem todo mundo é herdeiro. É assim. Eu estou dando um foco de muitos herdeiros, né? Se a gente se comportar como esse herdeiro, a gente não está fazendo o fim da nossa encarnação, que é a busca da evolução. Porque, por sermos herdeiros de Deus, herdeiros de Jesus, herdeiros do nosso Pai encarnado, herdeiros de qualquer transmissão de conhecimento, não nos dá a competência dos que nos geraram a herança. A herança que é prometida ou é transmitida, muitas vezes tem herdeiros que perdem tudo no primeiro ano. Por quê? Porque ele não aprendeu a gerenciar, ele não aprendeu a cuidar, ele não aprendeu a zelar pelos bens que ele vai receber. E a hora que ele pensa, ele pisca, acabou tudo. Né? Então, para sermos considerados herdeiros de Jesus, né? Vamos pegar, não vamos nem pensar em Deus, que aí é muito mais longe. Vamos pegar herdeiros de Jesus, nós temos que fazer por merecer. Nós temos que fazer por merecer essa herança. De que maneira que a gente faz por merecer? Aprendendo como ele a utilizar dos recursos que ele nos passou através do evangelho na nossa transformação moral. Que ele tem orgulho do herdeiro, não nós que temos orgulho da herança. Porque a herança apenas que eu recebo e não sei usar, e não sei cuidar, e não sei zelar, que mérito que eu tenho? Nenhum. Eu nem criei aquele patrimônio e nem soube cuidar daquele patrimônio. Quer dizer, eu sou duplamente infiel àquilo tudo. Então, eu não criei o patrimônio evangélico, foi Jesus, mais os apóstolos e mais uma série de outros que vieram depois dele, que pegaram esse texto, comentaram, trouxeram pontos de vista novo e vai nos fazendo enriquecer no nosso conhecimento do evangelho. Agora, se eu realmente quero ter orgulho dessa herança que eu vou receber, porque se a gente já tivesse recebido, a gente já era um ser transformado, talvez não precisasse estar mais encarnados aqui, né? Se essa herança que eu vou receber, eu tenho que fazer por merecer receber essa herança. Mostrando para quem está dando os bens, no caso, o bem espiritual, o bem do conhecimento, o bem de toda a sua experiência de vida amorosa, eu tenho que honrar essa herança através da minha transformação diária, através da minha mudança de comportamento diária, através da minha reflexão sobre essa herança que eu estou recebendo. Que eu seja digno de falar que eu sou herdeiro desses bens, bens imateriais, bens espirituais, que me transformam no modelo que transformou aquele que me deixou a herança. Era isso, Geraldo. Muito interessante os comentários, e talvez eu dissesse um pouco mais, fazendo uma lembrança a esse capítulo Herdeiros, que em geral, quando a gente fala em herança, em herdeiros, nós estamos muito atrelados aos conceitos terrenos. E a gente tem uma certa dificuldade de pegar esse conceito e levar para a universalidade, para o universo. Quando Paulo diz que somos herdeiros, aqui na Terra a herança se traduz às vezes por uma fazenda, por dinheiro, mas quando se fala de uma vida universal, que nós somos herdeiros de Deus, o que nós vamos receber não é transitório, ele é imortal. Eu acho que a herança maior que recebemos é a nossa vida imortal. Nós estamos aqui, estamos, Geraldo, daqui a pouco desencarnamos, continuaremos vivos. É essa herança que é a herança de Deus e somos co-herdeiros de Jesus, que também é nosso irmão. E um outro aspecto muito interessante é que o Espiritismo desperta na gente o sentimento de fraternidade. Enquanto no passado, muitos religiosos despertavam nos seus crentes o sentimento de culpa. O Espiritismo não desperta o sentimento de culpa, ele desperta o sentimento de querer corrigir, de querer crescer. Então, acho que é toda essa herança maior, a herança do Evangelho, a herança da vida imortal, que estamos aqui vivendo e tentando transmitir aos nossos filhos essa herança maior. Muito bem, meus amigos. Geraldo, quer falar? Pode falar. Sim, a fala do Alan me remeteu a um ponto importante sobre a questão da justiça de Deus e a justiça dos homens. Sim. Você vê que os reinos da matéria, eles fracassam por quê? Porque quando somos herdeiros da matéria, independente do nosso nível de entendimento, do nosso nível de evolução, a partir do momento que aquela herança tem que ser dividida, ela é pura e simplesmente dividida. E às vezes tem herdeiros que em um ano bota tudo a perder. Agora, a justiça divina não nos confere a condição de herdeiros, a não ser quando nós chegamos à perfeição. Quando nós chegamos à condição de não jogar nada dessa herança fora. Enquanto nós estamos tentando, estamos elaborando, estamos treinando, nós não conseguimos causar nenhum impacto nessa herança. Nós, pura e simplesmente, estamos perdendo a oportunidade. Então, a justiça terrena, se quiser se aperfeiçoar, ela muda essa herança atual para que cada herdeiro só receba a sua parte quando se qualificar para tal. Aí, por exemplo, essas empresas familiares não vão mais à falência. Entende? Quer dizer, então, hoje a nossa justiça precisaria aperfeiçoar-se com relação à justiça divina, para que a nossa sociedade fosse mais justa e mais perene. É isso aí. Muito bom. Muito bem, meus amigos, você que nos assiste, dê um like em nosso canal, divulgue essa ideia, compartilhe esse programa com seus amigos. É uma maneira de ajudar a difundir o Espiritismo nas terras brasileiras. Muito bem, meus amigos, 9:51. Agora vamos ao estudo tão necessário da moral evangélica e passemos às reflexões do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E como disse Emmanuel no livro Vinha de Luz, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Muito bem, meus amigos, hoje trazemos a parábola que particularmente eu achei muito interessante, muito especial para todos nós nos dias em que vivemos. É uma parábola curtinha, mas que nos faz refletir bastante. É a parábola dos dois filhos. E o Caibá, ele coloca de maneira muito feliz alguns pensamentos aqui. Essa parábola foi extraída do Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Abre aspas. Um homem tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E o filho respondeu: irei, senhor. E não foi. E o pai, chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: não quero. Mais tarde, porém, tocado de arrependimento, foi. E então Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam eles: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Fecha aspas. Essa é a parábola dos dois filhos. Luiz. Ô, Geraldo, essa parábola ela toca mais ou menos no mesmo ponto que a parábola do filho pródigo. Porque o primeiro filho, ele concorda com o pai, e tem muita gente que faz isso. Concorda para não ter discussão. Então você vai descobrir o que a pessoa pensa quando você já tomou o chapéu. Então isso aí é uma coisa muito ruim. A gente, quando não concorda, a gente tem que se expor. A gente tem que dizer: ah, não concordo por causa disso, por causa daquilo. Argumenta, né? E o segundo filho, ele foi honesto. Ele colocou o pai diante de uma realidade. Não, não vou. Então o pai já estava sabendo exatamente o que ele pensava. E a partir daí ele refletiu. Então é exatamente o que acontece no mundo, Geraldo. Às vezes a gente comenta, né, diz: não, eu aceito a Deus, eu adoro a Deus, eu acredito em Deus, mas como um filho de Deus, herdeiro de Deus, nós não agimos com a herança que supostamente teríamos recebido, que é o amor do pai, né? A gestão do pai, a gente não age como tal. A gente diz que acredita, diz que é filho de Deus, mas não faz aquilo que é condizente com o comportamento de um filho de Deus. Ao passo que tem muita gente, e já comentamos aqui em outros programas, tem muita gente que era considerada como ateu porque não acreditava na igreja. Ele se escandalizava com as coisas que a igreja impunha e não se submetia àquilo. E, no entanto, eram pessoas que, com relação a Deus, estavam plenamente de acordo, porque eram pessoas que tinham um outro entendimento daquele que a igreja queria impor aos seus seguidores. Então, todos nós temos que ser honestos nesse aspecto. É melhor que a gente se posicione de acordo com aquilo que a gente está pensando naquele momento. E a partir do momento que a reflexão nos leva a repensar o assunto, a gente possa tomar uma posição diferente, mas consciente daquilo que somos, temos o dever de fazer quando nós dizemos que vamos a algum lugar. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan? Ô, Geraldo, eu fiquei prestando atenção aqui. Olha só, um fala que vai e não vai. Então, é um tratante, né? Ele fala assim, eu vou, mas não vai. Então, é aquele que expressa uma fé superficial. É aquele que carrega... Ele até vai na igreja toda semana, ele vai no centro espírita toda semana. Ele está tentando cumprir ali a obrigação social de ter uma religiosidade e ali ele vai picar o seu ponto para falar, olha, eu estou fazendo minha parte. Hein? Agora tem o outro que ele nem vai na igreja, ele nem vai no centro espírita, mas ele é muito mais cristão do que aquele outro. Então ele, naquela hora, como ele no seu raciocínio, ele falou... Não, eu não vou. Primeira coisa, ele está sendo muito sincero. Ele já falou, não vou. Mas ele permitiu pensar na negação dele. E quando ele pensou um pouco, ele falou assim, nossa, mas é meu pai, né? Não, eu vou ajudar meu pai. Aí ele vai com convicção. Ele já não é que nem o outro que fala já de cara que vai para agradar o ouvido do pai e depois não faz. Não, ele espera a hora certa. Você sabe que, falando em pai, eu vou lembrar do meu pai aqui, que ele fazia um desenhinho assim, que a pessoa ficava olhando assim por cima do muro, assim, ó. Quer ver? Ó, como se estivesse aqui assim, né? Olhando em cima do muro, assim, né? Então tem muita gente que chega na religiosidade espiando por cima de um muro. Mas a hora que ela pula o muro, é a mais convicta daquilo. Porque ela ainda não estava se sentindo preparada para aceitar aquela nova ideia. Então, ele fica espiando, ele fica, né, como um amigo diz, ele fica cheirando ali, peraí, será que é isso mesmo? Sondando. A hora que ele fala, sondando. A hora que ele fala assim... Não, ele fica cheirando, cheirando mesmo. O meu amigo, ele fala que é que nem um cachorro, ele fica... Né, será que é isso mesmo? Ele fica dando uma cheirada. A hora que ele fala assim, não, é por aqui... Veja o cachorro quando ele procura um lugar. Ele cheira, cheira, cheira. A hora que ele decide a direção, ninguém tira ele mais daquela direção. Ele decidiu, né? Então, da mesma forma, a gente fica ali pensando que caminho seguir. Não tem problema isso. Né? Ninguém está te cobrando pressa, mas está cobrando que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Né? O primeiro falou sim, mas era não. O segundo falou não, mas virou sim, não é que era assim, ele virou sim. E a hora que virou sim, ele foi e fez. Né? Então, a postura da gente perante um convite desse que nós temos da espiritualidade maior. Né? Nós recebemos no mundo espíritos maravilhosos que nos antecederam na encarnação e que nos trouxeram maravilhas para a nossa reflexão. Eu não preciso inventar essa reflexão, ela já foi feita. Eu preciso apenas ler e absorver e refletir sobre uma opinião já feita. Né? Então, a gente, às vezes, pode demorar a seguir um caminho, mas que a hora que a gente decida seguir não seja por convenção social, não seja por um acordo de cavalheiros, mas seja por uma convicção espiritual, que o único caminho da evolução é aquele, quando você mergulha e vai. Era isso aí, Geraldo. Muito bom, eu achei muito interessante esses comentários, e isso faz a gente refletir em algumas coisas, em duas coisas, né? Nas convenções e nos discursos, né? A gente percebe, muitas vezes, em nós mesmos, né, a gente acaba ao longo da vida fazendo isso, nós temos muitas convenções e muitos discursos. Talvez a convenção devesse ser substituída pela sinceridade, pela franqueza, pelo ato de querer ajudar. E o discurso ser substituído pelo gesto de fraternidade. O homem, ao longo do tempo, se acostumou a esses discursos de aparência. E o final da parábola de Jesus é extremamente impactante. Que diante de todos aqueles sacerdotes e líderes, ele falou: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Essa frase é chocante, porque imagine aquele sacerdote todo empolado, todo bem vestido, como líder da religião, a meretriz e o publicano vai entrar antes que ele. Por quê? Porque ele era a convenção, ele não era a sinceridade. Então o Espiritismo nos convida para deixarmos a convenção de lado, para deixarmos o discurso de lado. É melhor ser do que estar. Então que a gente possa, nesse trabalho imenso aqui, deixar de ser tão impertinente e de ser tão intolerante, não é, Luiz? Geraldo, lembrando, né, que o Evangelho nos fala da Maria Madalena, né? Sim. É, exatamente, a Maria Madalena, que naquele momento era uma considerada uma meretriz e que acabou sendo uma das maiores transformações do cristianismo renascente. É isso aí. Muito bem, meus amigos, agora são 10 horas e 2 minutos e estamos aptos agora a começar o bloco principal, o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um livro que veio a público no ano de 1865. E é sempre bom dizer que quando estudamos aqui o livro O Céu e o Inferno, aliás, Luiz e Allan, que livro foi decidido para os próximos programas, não o próximo, mas daqui a um mês e pouco? Olha, ainda podemos votar, porque você que está nos ouvindo hoje não vota. Está entre a Gênese e o Livro dos Médiuns. Espíritos. A Livro dos Espíritos? É, o Livro dos Médiuns caiu para baixo. A Gênese e o Livro dos Espíritos. Então, vamos focar entre os dois. Qual dos dois nós iremos comentar aí nos próximos programas? Porque está acabando o seu inferno, né? Então hoje a gente decide isso daí, né? No final do programa a gente decide, vamos. Hã? Não precisa ter pressa, né? Vamos até o fim. Até o fim ainda a gente vai, ainda vai uns meses a isso aí. Isso. O que está apressado? O que você está apressado? O nome disso é lobby, Alan. É lobby. Mas muito bem, quando a gente se decide a estudar o livro Céu e Inferno, a nossa tarefa aqui é tratar do Espiritismo numa linguagem peculiar e num enfoque que possibilite traduzir a essência do estudo de Kardec e, ainda mais, estudar e compreender a ciência em seus estudos mais avançados. O programa de hoje foi batizado com o nome de Provas e Expiações. Por que será prova? Por que será expiação? Né? E o que é a prova? O que é a expiação? São dois enfoques, dois fatos diferentes que acontecem na nossa vida aqui de encarnado. A prova na vida terrena, ela é mediada por uma justiça, denominada uma justiça distributiva, que tem por finalidade despertar as consciências adormecidas. E as expiações são os remédios amargos, tão necessários à saúde espiritual, assim como o doente necessita do remédio para vencer a doença do corpo, assim também o espírito reconhece a necessidade da expiação para vencer as suas mazelas. Estamos falando disso porque o capítulo de hoje fala a história de um criado, de um doméstico, né? De alguém que era um trabalhador numa propriedade, numa casa, numa chácara, né? E naquela época era muito comum, ao tempo de Kardec na França, terem os criados, os seus serviçais, e que fizessem os seus trabalhos de casa ali. E a história desse criado é um rapaz relativamente jovem, que apesar de ser bastante humilde e um tanto sem instrução, ao longo da sua vida ele demonstrava uma educação, uma fineza, gestos sempre muito gentis, sempre muito atencioso. O trabalho que ele fazia muito bem feito. Então ele estava se destacando pelas suas atitudes. E que chamava a atenção que mesmo sendo um servo, um criado, um doméstico, ele agia com uma nobreza muito grande. E o Kardec se surpreendeu ao saber que esse criado, esse doméstico, ao sair numa pequenas férias para visitar sua cidade natal, lá tem um mal súbito e desencarna. E foi chocante, porque todos passaram a admirar aquele jovem criado. E o Kardec, numa das suas primeiras reuniões, depois de saber do desencarne desse criado, ele resolve fazer uma evocação. No seu centro espírita tem a parte teórica, a parte mediúnica, e no momento do exercício mediúnico, em conversa com os demais participantes, eles resolvem evocar o espírito desse criado que havia desencarnado. E aí a gente fez algumas perguntas tentando resumir todas as respostas e os temas que foram abordados no capítulo de hoje, e que seria interessante você também ler antecipadamente para que pudesse participar com mais perguntas e questionamentos. E aí eu começo fazendo a primeira pergunta ao Luiz. Luiz, traduzindo em palavras mais simples, o que de fato é uma evocação numa sessão mediúnica? Em qualquer reunião mediúnica, nós podemos evocar os espíritos? Quais devem ser os objetivos dessa evocação? Ô Geraldo, normalmente numa sessão mediúnica, os espíritos se manifestam de acordo com a programação da espiritualidade. A doutrina espírita, ela nos mostrou ao longo de todo o seu início que a evocação é uma prática saudável e recomendável. Porque na evocação nós conhecemos, como Kardec nesse caso, ele conhecia esse personagem que em vida deixou muito claro as suas características. Ele era um criado, mas era um criado que demonstrava um certo nível de sabedoria. É um criado que tinha conteúdo. Então, ele evidenciava pelo seu caráter traços muito positivos e firmes. E aí Kardec evoca primeiro. Se era uma pessoa tão boa, foi a passeio e morreu. Por quê? Né? Aí entra em xeque a questão da justiça divina. Meu Deus, com tanta gente ruim por aí, vai levar justo um moço que estava indo otimamente bem, né? Então, o ensinamento doutrinário aí é fantástico, porque a evocação nos permite que a gente possa conhecer aquilo que está por detrás da encarnação atual. A recomendação não só, a evocação não só é recomendável, mas estritamente saudável, e nós estamos em falta com isso. Porque hoje, por exemplo, quantos assuntos ainda não foram definidos pela doutrina dos espíritos? Nós temos ainda muita carência com relação ao assunto transplante, doação de órgãos, tantos assuntos que ainda que cremação, são assuntos né? Cremação, né? Então são assuntos que nós poderíamos ter aprofundado mais, é claro, usando o mesmo critério que o Kardec nos deixou como exemplo. Toda evocação ela tem que ter um sentido prático, uma uma finalidade útil. E na questão desse moço, se mostrou tremendamente útil. Porque primeiro mostrou a questão da justiça divina. Nós entendemos, às vezes, que as pessoas boas, as pessoas que estão indo maravilhosamente bem, deveriam completar sua reencarnação. E as pessoas que têm problemas, pessoas que se comprometem cada vez mais, deveriam ter a vida suprimida, né? Mas a justiça divina, ela é muito sábia. Aquele cara que já cumpriu a sua parte, não tem por que continuar na encarnação se já pagou toda a dívida, né? Não tem mais sentido. Então, eu lembro de um caso muito interessante vivido em São Paulo. Uma criança foi tirada da Praça da Sé pela mãe, ela vivia drogada, e ela foi trazida para a favela e começou a assistir às aulas de evangelização na casa de Dorcas que nós montamos dentro da favela. Então, essa criança teve assim um progresso violento. E aí, após esse progresso, ela desencarnou. Então, o pessoal ficou muito simples. E é isso aí, essa reação. Mas claro que tinha que desencarnar, porque o corpo dela já estava tremendamente comprometido pela droga que ela havia usado. O estágio que ela tinha chegado atualmente já não conseguia mais se expandir naquele corpo que já estava altamente comprometido. Então, eles recolheram para dar um corpo novo. Entendeu? Então, por isso que nós precisamos estudar a doutrina espírita. Porque sem estudar a doutrina espírita, nós não podemos compreender a justiça divina. É isso aí, Geraldo. Muito bom. E até dando sequência no assunto das evocações, eu pergunto ao Alain. As evocações são exclusivamente de espíritos desencarnados? Ou um espírito encarnado pode ser evocado? E se isso é possível, quais as premissas para que tal fenômeno ocorra? É possível a evocação de um espírito encarnado da mesma forma que a gente evoca. Por exemplo, eu lembro do meu amigo que está lá no Japão. Lembro dele. Dali a pouco toca o telefone, é ele ligando para mim. Ou seja, ele já tinha pensado em ligar para mim. Eu peguei no ar que ele queria ligar para mim e dali a pouco toca o telefone. Daí eu falo para ele assim: nossa, que coincidência, acabei de pensar em você. Isso foi coincidência? Não, foi uma evocação que ele fez comigo e eu percebi. Quando eu começo a perceber, quando eu começo a ficar mais atento a esses fenômenos no meu dia a dia, a gente começa a perceber como é possível eu fazer essa evocação de um espírito encarnado. Agora, imaginando a evocação a ponto dela ser uma manifestação mediúnica do espírito encarnado, aí a coisa é um pouco mais complicada. Também é possível, mas é possível com muita dificuldade. Por quê? Porque o espírito tem que se manifestar, e dificilmente o espírito vai se manifestar enquanto o corpo físico estiver ativo. Ele teria que estar dormindo ou em concentração mediúnica para se desdobrar. Existem também um fenômeno que é muito raro, que é o de bilocação, que é quando um espírito encarnado consegue aparecer num outro local e as pessoas até o veem ali. Por isso que falam de bilocação, de dois lugares, né? De estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas, na realidade, um que está o corpo físico ele perde a vitalidade, porque a vitalidade é do espírito. E o espírito vai se manifestar lá naquele outro lugar. Mas isso é um fenômeno muito, muito raro. Hoje em dia, eu nem sei se ainda ocorre. Ele ocorre, assim, os conhecimentos que a gente tem do caso dá para contar no dedo, no, na história. Quando acontece, talvez aconteceram até mais do que a gente conhece, mas que não foi, de certa maneira, divulgado para a gente poder falar que é um caso muito, muito corriqueiro. Agora, hoje nós temos um jeito de evocar o espírito encarnado muito mais fácil. Eu pego o celular e ligo para ele. Então, fala, porque... meu querido, ó, nós estamos discutindo um assunto aqui, né? Mas lembrando que o espírito encarnado é um espírito imortal. Então, às vezes, esse espírito evocado, encarnado, que, vamos imaginar assim, ó, eu estou evocando o meu avô, que já faleceu. Mas e se meu avô já está encarnado outra vez? Né? Será que ele vai se manifestar? Então, aí é uma pergunta que a gente vai depender de uma série de fatores e pode ser que o avô não se manifeste. E daí eu falo assim, essa história de evocação não funciona. Né? Mas pode ser que no lugar do meu avô venha um outro espírito que fale que é meu avô, em consideração à evocação que eu estou fazendo quando ela é para um fim maior. Agora, se a evocação que eu estou fazendo é só para mero curiosidade da minha parte, se eu não tenho um fim nobre por trás daquela evocação, provavelmente o que eu vá acabar recebendo ali não deve ser o espírito da pessoa evocada. Deve ser um espírito brincalhão se fazendo passar por aquele evocado a fim de aproveitar daquela minha fragilidade de querer evocar aquela pessoa e aquela pessoa não poder, não ter condições de se manifestar ali, naquele ambiente, porque é uma brincadeira que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo a evocação de uma forma certa. Cabe aqui uma ressalva, Geraldo, que Kardec evocava praticamente todas as comunicações de Kardec era através de uma evocação. Ele tinha ele chamava de forma dirigida aquele espírito para relatar informações, porque ele tinha como checar. Ele era um cientista. Ele tinha como checar os dados que aquele espírito se manifestava. Ele tinha como checar a origem daquele espírito. Ele ia atrás. Ele ia ver se era daquele jeito. Ele ia atrás. Ele era um pesquisador, né? Então, era uma forma até dele ter mais controle sobre as manifestações. É isso aí, Geraldo. Muito bom. E dando sequência, uma das reflexões que eu fiz aqui enquanto eu lia essa página do Kardec, é que por mais avançado que tenhamos a ciência, os estudos psicológicos, os avanços da filosofia, os nossos recursos ainda são muito pequenos para compreender a grandiosidade do universo, das leis universais que regem a vida, a reencarnação, a vida no planeta Terra. Me chamou a atenção, enquanto eu li o texto, o espírito do criado falou o seguinte ao Kardec: é que eu quis espiar o orgulho na última existência sob a condição de servo. Ele falou, é que eu quis espiar o orgulho. Quer dizer, parece ter sido, ele falando, uma decisão dele. Pergunto ao Luiz, como são decididas as provas e expiações de uma nova existência? Qual o poder de decisão do próprio espírito em suas futuras experiências terrenas, Luiz? Tudo é proporcional ao nível de desenvolvimento desse espírito. É como você decidindo com seus filhos, quando ele, por exemplo, tem 5, 6 anos, né? Você não pode entregar a ele a decisão de qual é o colégio que ele vai estudar, qual é... né? Agora, ao passo que, como o seu filho que foi fazer medicina agora, sem sombra de dúvida, ele teve muito mais ascensão à decisão do que você, né? Você pode ter influenciado, mas ele já estava em melhores condições. Então, de acordo com a nossa evolução, nós participamos proporcionalmente na programação da nossa encarnação. Porque o objetivo da nossa encarnação é um só: que aquela experiência que nós vamos viver nos leve à evolução. Isso. Esse é o objetivo principal. Tá bom, Geraldo? É exatamente esse enfoque interessante de... não existe curiosidade. Toda vida tem um objetivo nobre. Então, essas provas estão submetidas a um destino nobre, né? Muito bem. Agora eu pergunto ao Alan. Alan, quando a gente começa a ver as perguntas que o Kardec fez, em toda a obra dele, a gente percebe que ele tem um comportamento muito pragmático e também científico, que está manifestado em todas as perguntas que ele faz aos espíritos desencarnados. Esse comportamento do Kardec, esse espírito científico, de busca, de entendimento, deve ser repetido pelos seus seguidores? E se deve ser repetido, por que que deve ser repetido? Então, eu não gosto muito dessa maneira assim, deve ser repetida, não, né? Porque nós temos que lembrar que o que ele usou lá foi um método que ele criou, né? Ele foi o precursor, não da mediunidade, mas ele foi o precursor do uso da mediunidade para catalogação de uma forma sistemática e, ao mesmo tempo, publicação de um apanhado que deu um corpo doutrinário que nos trouxe uma informação muito nobre, e posso afirmar que a grande maioria dos espíritas ainda não leu todas essas obras. Fora a Revista Espírita, né, que nós temos ainda mais 12 livros maravilhosos, fora o Principiante Espírita, fora as Viagens de Kardec, tem quase 30 livros, né, praticamente, para a gente ler de Kardec. Então, se eu não li todos estes livros, eu nem posso falar que eu sou espírita, né? Porque essa é a base da nossa doutrina. A nossa doutrina ela começa com esse livro. Então, eu preciso estudar e buscar entender o que é falado ali naqueles livros, para depois eu até analisar. Será que é assim mesmo, né? Será que eu consigo agir de que maneira com esse texto? Será que eu sou alinhado com essas informações? Será que isso realmente me é caro, me é útil? Eu estou me transformando nessa direção, né? Então, aí eu vou poder imaginar se eu evoco ou não evoco. Aí eu vou poder montar um grupo de estudo. Há muitos anos atrás, eu com o Luiz, nós tentamos fazer, lembra, Luiz? Um trabalho onde continuar o trabalho de Kardec, sem pretensão de sermos igual a Kardec, mas no sentido de levantar perguntas e encaminhar essas perguntas para dezenas, centenas de grupos mediúnicos existentes, e esses grupos colocar essa pergunta para os espíritos que ali acompanham o grupo. E a gente receberia de volta todas as respostas, daria uma lida, faria um trabalho de Kardec, continuar o trabalho de Kardec, em cima de assuntos que, na época, Kardec não conseguiu abordar, como citamos aqui hoje já. Infelizmente, nós não conseguimos aderência nem de dois grupos. Então... Uma informação interessante, Geraldo. A única resposta que nós recebemos foi de um grupo que não tinha médium. Quer dizer, todos aqueles grupos que possuíam médium para executar a nossa intenção, pura e simplesmente nem responderam o nosso questionamento. Para você ver coisa, como é difícil continuar o trabalho de Kardec, né? Como foi difícil Deus... o trabalho que ele mas fez. Outra coisa interessante. Eu recebi de Riojas, na Argentina, uma correspondência por causa do vademécum, né? E o confrade lá da Argentina, ele me perguntava se isso era válido. E se eu achava que era válido, quem que eu achava que deveria comandar esse trabalho no mundo? E eu respondi que era tremendamente válido, coloquei da experiência que nós tínhamos tentado fazer aqui em Piracicaba, e eu colocava que, por exemplo, no Brasil, se a FEB fosse encampar esse trabalho, a ciumeira é tão grande que não, muita gente não ia aderir. Né? Agora, se a Organização Internacional do Espiritismo encampasse esse trabalho e dirigisse, seria altamente benéfico. E lá no Eduardo Carvalho Monteiro, eu levantei isso aí com a Júlia Nezu. Né? Eu disse assim, isso é uma coisa que precisa ser levantado, porque a questão da universalidade do ensino dos espíritos, ela não dá outro caminho senão esse, a comparação. E o Vademécum, sem saber o que eu estava fazendo direito, ele proporciona isso, você pode comparar autores. Entendeu? Sim. Quer dizer, então nós estamos com toda a ferramenta para levantar qualquer assunto que a gente queira em cima do material que a gente já tem. Tem muita coisa para ser feita ainda. muita coisa. Porque muita gente fica num entendimento errado de que o que já tinha que ser feito já foi feito e acabou. Não. Isso, Kardec, você mesmo, Geraldo, outro dia me levantou uma questão a respeito dos guias, você lembra? Lembro, claro. É isso. E realmente, se você for levantar, cada um fala uma coisa, entende? Quer dizer, então, são muitos assuntos que, se você levanta todos os autores, você pode... Porque Kardec é muito claro. Nós temos que colher a informação que tem. E dentro do bom senso, dentro da racionalidade, nós temos que escolher aquilo que é mais sensato. Exatamente. Só para que o público saiba aí, eu fiz uma pergunta ao Luiz sobre a diferença que existe, isso está no livro dos Espíritos e também no Evangelho, a diferença de anjos guardiões e espíritos protetores. Mas não vem ao caso aqui, é só para vocês saberem que foi sobre esse assunto, né? Agora, dando sequência no estudo aqui, esse espírito do criado, numa das citações dele, ele fala que quando ele saía do corpo, ele lembrou de experiências de vidas passadas. E aí eu pergunto ao Luiz. Luiz, existe um determinismo para acontecer uma prova? Ou essa prova pode mudar conforme circunstâncias e fatos? E ainda mais, ao longo da vida, essa prova pode ser minimizada pelo comportamento do encarnado? Geraldo, o irmão X tem um exemplo. Ele, um espírita muito atuante, ele perdeu um dedo, ou a ponta de um dedo. E aí, lá em conversa com o mentor espiritual da casa, ele começou a choramingar, que ele era trabalhador, só desejava o bem do próximo, e a espiritualidade tinha permitido que ele, num acidente, perdesse a ponta de um dedo. Aí o mentor espiritual da casa falou para ele, disse, olha, estava programado para você perder o braço. Mas como você foi tão atuante, como você já minimizou tanto a prova que você tinha que passar, foi lhe permitido reduzir isso para um dedo. Entendeu? Então, na realidade, nós precisamos fazer o bem, né? A questão da pena de talião foi lá atrás, no Moisés. Você tirou um olho e arrancou um olho, né? Agora, isso foi substituído pelo amor de Deus. Então, tem até uma frase bíblica que diz: o amor cobre a vastidão dos pecados. Entendeu? Exatamente. Então, não necessariamente, né? Você tem aí um gêniozinho da medicina, inclusive da tua área, mexicano. O molequinho tem 16 anos, ele já é cirurgião. Sim, entendeu? Já li isso. Não vai obrigar esse moleque a fazer o ginasial, o colegial, a faculdade inteira, entende? Porque ele realmente é um ó concurso. Então, na realidade, é exatamente isso. A prova, ela vem com um intuito. A partir do momento que não há necessidade daquilo, aquilo é suprimido ou minimizado. Muito bem. Alan, nos estudos ali, o criado fala o seguinte, abre aspas, nos seus momentos de liberdade, durante o sono, o meu espírito lembrava-se do que fora e, ao despertar, invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Fecha aspas. Pergunta ao Alan. Alan, quando nos separamos do corpo através do sono, temos uma exata lembrança das nossas experiências pregressas? Não necessariamente. Muito raramente, por sinal. A maior parte de nós ainda, enquanto encarnado, né? Nós ficamos vivenciando muito as realidades desta encarnação. Isso por um acréscimo de bontade divina, né? Porque se eu começasse a acessar meu passado, com certeza ia descobrir coisas que eu não gostaria de descobrir. Talvez eu não desse conta de, sabendo ela, continuar minha vida. Né? Então, mas nós podemos ter alguns flashes, algumas pequenas lembranças, né? Mas não quer dizer, né? A gente tem que tomar muito cuidado. O sonho é algo assim que merece ainda um estudo muito sério. Freud estudou bastante o sonho, Lacan, Jung, todo esse pessoal da área psicanalítica estudou muito a questão do sonho, né? Muitos vendo o sonho como uma representação, outros interpretando sonhos. Só que nós já sabemos, através da neurologia, que muitas vezes esse acontecimento do sonho é um acomodar mental, né? É também um momento que a mente faz que nem um delete do dia, assim. Ela dá uma passada no dia para poder dar uma limpada no disco rígido ali e, no outro dia, começar outras experiências. Então, a gente mistura muito no sonho uma parte de uma coisa que eu vi com uma cor, que eu não sei o quê, com uma outra história que eu escutei. Então, a gente ainda não conhece muito essa área dos sonhos. A gente tem que tomar cuidado. E, de verdade, né, Geraldo? Já tem tanta coisa para a gente resolver dessa encarnação, né? Você já pensou e eu queria saber ainda mais? Eu não vou dar conta, Geraldo. Eu mal estou dando conta dessa aqui, né, Luiz? É conveniente, Alan, comentar sobre essa informação vinda do plano espiritual, que o nosso corpo espiritual ele tem todos os órgãos que o nosso corpo físico tem. E o William Crookes ele provou isso, porque um espírito materializado, ele pediu que o espírito sugasse, através de uma pipeta, uma substância chamada barita. E depois ele pediu que esse espírito expelisse. E aí ele constatou que nesse sugar dessa substância, o espírito expeliu e queimou carbono. Então, mostrou que ele tinha um pulmão perispiritual, que houve a queima do carbono. É muito interessante isso. E na questão do cérebro, nós temos o nosso cérebro espiritual. E esse cérebro espiritual, ele nos permite, às vezes, durante o sono, ser acessado buscando informações que ele, em vigília, não serão lembradas, mas serão reforçadas. Nossa, entendeu? Então, excelente. E isso aí é o que, em muitas ocasiões, né, a gente pode encontrar esse reforço durante o sono. Isso aí. Eu costumo falar que, assim, a gente tem o cérebro encarnado, né, do corpo físico, o cérebro, né, que é essa parte do nosso organismo, o cérebro, e nós temos a mente espiritual. O que faz esse cérebro usar, o cérebro seria o computador, que é necessário para a gente usar na encarnação. A mente seria o programa, o software que está lá por trás para poder fazer esse cérebro funcionar. Então, toda a informação que esse cérebro armazena é levado lá para a memória da mente espiritual. E todas as informações dessa mente espiritual se manifestam nesse cérebro. Agora, nós temos um mecanismo que nos protege, pelo menos na maior parte das vezes, das lembranças pesadas do passado, para a gente poder dar conta de reprogramar nessa encarnação os nossos padrões, as nossas condutas, os nossos comportamentos. Mas, por exemplo, tem uma lembrança aqui, eu lembrei de Kardec agora no que o Luiz falou, que ele está lá na Revista Espírita, né? Num sonho, ele é levado a um grupo que estava reunido e eles estavam mexendo num negócio que ele não conseguiu entender o que era. E daí o pessoal fala para ele que aquilo era borracha e que aquela borracha ia virar o pneu, né? Assim, eu estou resumindo bem grosseiramente a história. Ia virar o pneu. Aí ele não entende aquilo, né? E ali naquela reunião tinha dois, né? Pelo menos que fundaram empresas depois que fabricaram pneu. Então, olha como que o plano espiritual trabalha na gente. Mas só que para eu participar de uma reunião dessa, para trazer no mundo o pneu, né? Porque esses caras foram aprender no plano espiritual para trazer no mundo o pneu. para eu participar de uma reunião dessa, o que, que eu tenho que ter? Eu tenho que ter condição mental para acompanhar e ver aquilo e traduzir quando consciente com o meu cérebro. Então, não adianta eu ter muita informação que vem do meu espírito se o meu cérebro não permite isso. Então, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que fazer o meu esforço nessa encarnação. Qual que é? Eu me dedicar ao conhecimento daquele conhecimento, eu me dedicar a abranger tudo que tem já sobre aquele assunto, e certamente eu vou ser levado em planos espirituais durante o desdobramento para poder aprender ainda mais. Mas eu preciso da base, porque senão o que eu vou escutar lá, né? Não vou entender nada. É exatamente assim. Se eu não me engano, no livro Emmanuel, que é o quinto livro do Chico Xavier, é feita exatamente essa pergunta que o Alan acabou de explicar, que o espírito, ao estar fora do corpo, ele vivia emoções muito diferentes das emoções e sentimentos que ele tinha quando encarnado. Que ele via situações e fatos totalmente diferentes da realidade material. E ele convivia num ambiente que tinham outras dimensões que, ao ele voltar ao corpo, ele não conseguia pegar todas essas informações. O cérebro funcionava como um filtro. Ficava só aquilo que o corpo humano fosse capaz de assimilar. E por isso que é uma das razões que muitos dos sonhos e dos desdobramentos se apresentam a nós em formas de símbolos. Porque o cérebro utiliza o símbolo para tentar traduzir as experiências que tivemos depois da morte. Pode falar. Geraldo, se o símbolo ele requer de nós uma interpretação, né? Então, o que o símbolo significa, se eu não tiver conteúdo para a interpretação desse símbolo, eu posso traduzir aquele símbolo de forma muito equivocada, né? Equivocada. E aproveitando, né? Porque olha aqui, ó. Tivemos a primeira pergunta hoje, isso é muito legal, viu? Nosso amigo Wagner, bom dia. Os espíritos dão respostas para essas questões como a do sono? E aí, Luiz? Olha, os espíritos... Todos vocês assistiram aquele filme, O Óleo de Lorenzo. Né? Então, tudo isso que nós falamos, o cara mergulhou no assunto para resolver uma questão. Então, ele realizou um esforço descomunal, e aí, quando os espíritos veem que você está fazendo um esforço, que você está tangendo a solução, eles dão a mãozinha. Entendeu? Agora, a questão que ele está perguntando, se ele pegar lá no Vade-mecum Sonhos, ele vai ver que tem milhares de livros que abordam esse assunto. Eu recomendaria o livro do Leon Denis. É um livro muito legal, né? E ele aborda essa questão dos sonhos, onde nós conseguimos, através de questões, muita ajuda no plano espiritual, no sentido de nos apontar uma direção. Muito, muito bom o livro. Muito bem, dando sequência aqui, existem mais 3 perguntas para cada um, e são 10 horas e 38 minutos. Ao Luiz, que o espírito criado, ele cita ali, o Kardec também. Ao espírito imortal, para que servem os conhecimentos adquiridos de uma profissão terrena, se todas essas informações têm validade temporária? Por exemplo, o indivíduo ele é ferramenteiro, o outro é datilógrafo, o outro trabalha em informática. Para que servem esses conhecimentos se daqui a pouco ele desencarna e ele vai viver uma experiência totalmente diferente? Todos os conhecimentos e todas as experiências nos propiciam hábitos. Você veja que quem fez aula de datilografia, né, lá no passado, hoje usa tremendamente no teclado. Né? Então você vê que, na realidade, nós continuamos fazendo datilografia. Então, quando nós executamos bastante profissões, mas adquirimos habilidade. Por exemplo, um marceneiro, né? Imagina a habilidade que esse marceneiro adquire no sentido das habilidades manuais, né? da criatividade. O Alan é relojoeiro. Quanta coisa como relojoeiro que ele aplica até hoje como vendedor. Então, sim, tudo aquilo que nós possamos fazer em qualquer profissão, tudo aquilo que faz referência ao caráter geral da nossa existência, nós assimilamos aquilo e aquilo se fixa. Porque, por exemplo, como marceneiro, você aprende a respeitar prazo, você aprende a fazer cálculo de planejamento para não ter prejuízo, você aprende milhares de coisas que em qualquer outra profissão você vai exercer. Então, todas as habilidades que nós possamos adquirir sempre nos serão úteis para outros fins. Porque o grande ponto é você, como espírito, você focalizar aquele sentido. Você vê que, por exemplo, esse exemplo que nós estamos falando, esse criado, ele ajudava muito pelo seu entendimento que ele trazia da outra encarnação. Então, ele tinha um conhecimento da outra encarnação que permitia que ele fosse um criado diferente. Um criado com condições melhores do que qualquer criatura rude que não tenha tido uma vida anterior. Eu já comentei aqui no programa, eu vivenciei em São Paulo um médium, ele era motorista da CMTC, ele era analfabeto. Agora, ele tinha certas colocações que você identificava ali uma sabedoria imensa. Não tinha cultura, mas a sabedoria ele carregava de letra. Isso é comum. É isso aí. Alan, gostaria que você explicasse, porque o criado ele fala uma frase que eu julguei interessante, que o criado fala assim, se dirigindo a Kardec, abre aspas, vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade das relações produz aí no mundo. Quer dizer, essa afinidade, essa empatia, o quanto isso acontece e faz acontecer no mundo. Então, vós não compreendeis isso. O que você pode falar sobre isso, sobre essa relação de simpatia e os benefícios na vida? Meu amigo, antes de responder isso, eu queria falar, o Luiz deu exemplo do meu pai, né? E eu queria explorar um pouco, porque tem um outro pai que ensinou o filho a ser marceneiro, né? Ele ensinou esse filho a ser marceneiro, esse filho cresceu até os 30 anos de idade, e depois, por 3 anos, ele trouxe para nós todo o evangelho, que é Jesus, né? Então, você acha que é importante você assimilar uma profissão com seu pai? É importante porque eu, com os anos que eu passei com meu pai na relojoaria, o que eu aprendi, como eu fui educado ali naquele balcão, com os exemplos do meu pai, com as conversas que eu escutava dele com os outros clientes, com as pessoas mais velhas. Eu conheço histórias de Piracicaba de muito antes de mim. Por quê? Porque ali eu escutava aqueles senhores que vinham narrar muitas histórias. Você aprende a ser responsável, você aprende a dar valor ao trabalho, ao dinheiro, né? Então, todo aprendizado não tem como. A gente carrega com ele muito para a nossa vida. Só para... Fala, Luizão. Alain, imagina se o teu pai tivesse a prática de cobrar mais do rico do que do pobre. Entendeu? Quer dizer, eu tinha aprendido. E mais de um. Exatamente. Então, imagina quanta coisa você assimila nessa vivência. Sim. O meu pai, ele educou uns 5, 6 moleques de rua, ele com a minha mãe, alfabetizaram, ensinaram a escrever no balcão. Sempre davam atenção para pessoas mais simples. Quanta coisa que eu vivenciei ali no balcão. Então, assim, o aprendizado que a gente carrega de cada experiência da nossa vida, logicamente, depende da maneira que eu deixo aquela experiência me afetar. Sim, né? Sim. E eu sempre sou muito agradecido àquele momento. Bom, mas voltando à sua colocação, Geraldo, você podia repetir que eu fui lá na relojaria assim, agora. Quais os efeitos da simpatia, da identidade que um espírito tem com o outro na nossa vida do dia a dia? Rapaz, isso é talvez uma coisa essencial para a nossa vida. É, a afinidade entre que... Olha só, André Luiz nos conta, né, que ele foi um dia lá num dos ministérios lá, e ali ele conseguia ver quem que estava pensando nele. Existia uma senhora que rezava para ele. Uma. E depois ele foi encontrar com ela lá no nosso lar mesmo. E essa senhora que rezava por ele era muito agradecida, porque ele, como médico, cuidou do marido dela de forma, acho que gratuita, porque ela não podia pagar na época e tal. E essa senhora mantinha oração por ele. Agora, você imagina, essa oração chegava até ele. Imagina se você criou simpatia por 50 espíritos. Nossa! Né? Então, você desencarnou, tem 50 espíritos rezando por você. 50. Há 30 dias atrás, desencarnou o meu sogro. E é tão interessante, porque ele era muito católico, mas ele tinha uma fé muito desenvolvida com o catolicismo. E ele trabalhava bastante, ele era evangelizado. Ele era uma pessoa, durante a encarnação, fantástica. E eu, depois de uma semana da desencarnação dele, um amigo espírita liga para mim e fala assim: Alain, seu Bússolo, por acaso é seu sogro? Eu falei, sim, é meu sogro. Ah, rapaz, nós estamos rezando por ele há uma semana, ele desencarnou, né? Meus sentimentos. Aí eu falei, ah, sim, ele desencarnou, mas para ele foi... Ele cumpriu a jornada dele, bem cumprida, mas que legal. Então, olha só, um católico está recebendo orações de um grupo espírita que nem conhece ele. Isso é fruto da simpatia. É fruto da simpatia, porque meu sogro era muito comunicativo, aonde ele ia, ele estava agradando todo mundo, falando, conversando, brincando. A simpatia, ela abre portas aonde você chegar, né? Imagine se não vai abrir portas no plano espiritual. Claro que vai. É muito mais gostoso se relacionar com uma pessoa que é simpática do que com uma antipática, né? Porque também você cria afinidade com o antipático. Eu brinco sempre que nós temos duas afinidades, a simpática e a antipática. Os dois nós atraímos e evocamos com a mesma velocidade. Então, que a gente possa transformar as nossas relacionamentos antipáticos, no mínimo, em mornos. Mas já é um progresso. Se eles ficarem simpáticos, é bem melhor. Esse é o nosso trabalho. Luiz, o Espírito, ele fala assim, ele cita numa das suas falas aí, ele fala do egoísmo, ele fala do orgulho, ele fala da incredulidade do mundo. Você, como um estudioso do Espiritismo, qual a sua opinião sobre o momento que nós vivemos? A humanidade de hoje está mais egoísta? Está mais incrédula? As religiões nos ensinaram que estamos no fim dos tempos, né? As porteiras se abriram. Está encarnado todo mundo para ver quem é que dá para levar, né? Então, na realidade, é aquela escola que não teve muita seleção. Você lembra do grupo escolar há 15 anos atrás? Era 25, 30 alunos, e a aplicação que tinha, né? a disciplina. E hoje a coisa está bem diferente. Então, na realidade, hoje, a humanidade, pela qualidade dos encarnados, né, que tiveram oportunidade de vir, ela, sem sombra de dúvida, está com a qualidade num nível inferior, né? Quer dizer, essa média diminuiu. Agora, toda ela, como as próprias parábolas que nós vimos, né? Toda ela tem a oportunidade de acordar para a vida. Daí a importância do nosso trabalho. Às vezes, num trabalho como esse que nós realizamos, num centro espírita, eu encontrei uma moça que, inclusive, deve estar nos ouvindo, a Valéria, Então, ela diz que o namorado dela convidou ela para ir no centro espírita. Aí ela pensou assim, mal não vai fazer. Então, foi. Entendeu? Então, quer dizer, então ela esteve e adorou. Ela vive assistindo a palestras minhas, foi assistir o Alan, adorou, já está seguindo o Alan. Então, você veja que o nosso trabalho é um trabalho simples. Nós, pura e simplesmente, temos que falar de uma coisa que nós aprendemos. E é exatamente aquilo que o Emmanuel fala, semeia e passa. Sim, então, sim. A gente vem uma vez por semana, a gente vai em outros programas, em outros centros, e vai semeando. Deus se encarrega de colocar na direção da nossa palavra as pessoas que estejam necessitadas de ouvi-las. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Alan, o criado, ele fala numa das falas ali que o Espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Eu pergunto a você, de que maneira isso vai acontecer? Como é que o Espiritismo vai fazer reviver as virtudes esquecidas? E quais são essas virtudes esquecidas? O Espiritismo vai fazer reviver com os livros na prateleira, né? É assim, né? É, publicou muitos livros, você compra eles e pronto, você revive as virtudes esquecidas. Acho que é assim, viu, Geraldo? Não, ele só vai fazer reviver as virtudes esquecidas se a gente pegar todo esse cabedal de conhecimento, experimentá-lo através de uma leitura, fazer uma leitura sistemática, uma leitura de estudo, e buscar aplicar esse conhecimento na transformação do nosso espírito imortal. Da mesma forma que um catolicismo levado a sério pode fazer o mesmo, uma outra igreja, um outro estudo doutrinário também pode, uma filosofia também pode, mas eu preciso fazer um processo de autoconhecimento e de descoberta do meu eu verdadeiro, que é esse eu espiritual, que é imortal e que vai seguindo em cada encarnação um ponto e vai aprendendo e vai crescendo e vai desenvolvendo. Se eu não me dobrar para olhar aquilo que eu tenho de problema e começar a trabalhar para minha transformação, nem a doutrina espírita faz nada. Não adianta você ir uma vez por semana no centro espírita, escutar uma palestra, tomar um passe e achar que você é espírita. Não, você não é espírita. Você é um frequentador de um centro espírita, é diferente. Ser espírita é cuidar da sua transformação moral, é mudar os seus comportamentos ainda viciosos, é buscar aprender com cada movimento novo que a doutrina espírita possa nos trazer. Então, a doutrina espírita é uma grande ferramenta de transformação. Ela pode sim, e eu já vi transformar de forma muito grandiosa, né? Eu posso falar que eu mesmo sou bem influenciado pela doutrina espírita, em vários momentos, em vários probleminhas que eu ainda tenho no meu comportamento. Eu vou buscar na doutrina espírita a fonte de inspiração para minha mudança, para minha transformação. Mas eu preciso empreender a viagem de busca desse conhecimento. Porque esse conhecimento lido e aprendido, eu passo a vivenciar esse conhecimento, eu passo a me transformar. E transformado, sendo esse homem novo, transformado com essa nova virtude, com esse novo comportamento, eu passo a fazer um bem grandioso pela doutrina, que é mostrar que aquela doutrina funciona. Se você mergulhar, estudar e se transformar, você também tem condições de aprender com ela e se transformar num novo ser humano. Como disse Paulo, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele se renovou inteiramente. Fala, Luiz. É exatamente isso. Você vê o que eles inspiraram dois, né? O que o Alan falou. Quem ler aquele livro, Paulo e Estevão, vai ver o que o Alan está falando. Ele era um doutor na lei. Um cara nota 10 em termos de cultura humana e se transformou nisso que você falou. Por quê? porque ele adentrou ao cristianismo, ele mergulhou de cabeça, né? Então, realmente, não existe mágica. Se a gente não adentrar ao nível do conhecimento, nós não podemos refletir sobre ele. Não existe reflexão sobre alguma coisa que a gente não conheça. Então, é capital que a gente aproveite esses 30, 40 mil títulos que a doutrina espírita nos deixou à disposição. Só lembrando, a semana passada eu emprestei um livro para uma senhora que está com problema do filho e tal, aquele livro Obsessão e Desobsessão. Ela é espírita e está com problema obsessivo na família, não existe centro espírita aberto, e ela, então, essa semana me ligou dizendo assim, ah, eu quero comprar esse livro, eu digo, fica com ele, é presente meu, entendeu? Quer dizer, é ali a Sueli Calda-Schubert coloca num livro de 230 folhas a experiência de 18 anos de vida. Imagina 18 anos de existência sintetizado num livro de 230 folhas. É o mínimo que nós temos que fazer, é ler. É exatamente isso, Luiz. Um dos ensinamentos que nós tivemos do meu saudoso professor, Dr. Júlio Sanderson, ele falava assim, você só vai desconfiar e pensar na possibilidade de uma patologia, de uma doença, se você estudou essa doença. Se você não estudou, você não vai saber que aquilo é aquilo, né? Mas agora, para a gente fechar com chave de ouro, que faltam poucos minutos, eu queria fazer uma declaração aqui, que na convivência com o Luiz é um grande estudioso da doutrina espírita, e eu um dos prazeres que eu tenho de fazer esse programa, de estudar, é ouvir as respostas do Luiz. E também do Alan. O Alan, ele tem se mostrado ser um professor. Ele expõe com muita propriedade tudo o que ele já aprendeu, e acho que o nosso programa acaba ficando muito agradável pela presença de vocês. Então, para a gente fechar com chave de ouro aqui, duas perguntas, Luiz. Uma para o Luiz, uma para o Alan. Luiz, a gente sabe que todas as experiências vividas pelo Espírito, durante a encarnação, durante a erraticidade, elas ficam indelevelmente registradas na essência espiritual. Você viveu aquela experiência, aquela dor, aquela lição, aquele momento de transformação, você viu exemplos maravilhosos e isso fica gravado na sua mente. Eu estou fazendo essa pergunta a você porque muitas pessoas já me perguntaram como é que tudo isso é apagado ou parcialmente apagado quando o Espírito reencarna. Porque todo aquele conhecimento ele funciona em forma de uma energia, de uma essência, de um aprendizado. Como é que isso é reduzido no momento da encarnação? Ô Geraldo, nós temos falado em diversas ocasiões o conceito do caráter da psicologia e o conceito do caráter do espiritismo. Cada vivência de uma personalidade, nós vamos formando o nosso caráter. Então, um caráter formado em 500 personalidades vividas, onde a essência foi gravada naquele caráter, ele está pelo fundo, no fundo, papel de fundo da nossa personalidade atual. Então, a nossa personalidade atual, ela tem como papel de fundo o caráter desenvolvido ao longo dessas múltiplas reencarnações que nós tivemos. Isso fica gravado. E talvez eu esteja errado, o Alan me corrija, mas o pessoal fala, você pode modificar uma personalidade, mas não o caráter. Sim. É isso aí. A última pergunta que eu faço ao Alan. É muito comum, Alan, a gente ouvir falar assim, ah, você é uma pessoa que tem muita intuição, você é uma pessoa inspirada. Alan, o que é intuição? O que é inspiração? O que é uma, o que é outra? Quando alguém está intuído e quando alguém está inspirado? Eu acho que tanto uma quanto outra depende da sua carga de dedicação àquele assunto. Por exemplo, é perceptível quando eu me dedico a um determinado assunto, a um assunto em especial lá, sei lá, não vou aqui falar qual, eu me dedico àquele assunto, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo. Nos últimos 2 meses eu estou estudando sobre tolerância. Parece impressionante como tudo à minha volta vai vai sendo colocado para eu ler e estudar e compreender a questão da tolerância. Vão chegando textos, vão chegando livros e tal. Agora, aí é a minha concentração no assunto que me desperta para encontrar tolerância em tudo aquilo que eu estou estudando e lendo e convivendo no meu dia a dia. Isso seria uma inspiração, porque eu estou inspirado naquela busca daquele conhecimento. Agora, a intuição é quando a espiritualidade ela dá um toque para mim, Alan, abre aquele livro ali. E eu, sem nem me tocar daquilo, eu abro aquele livro, que eu nem sei que o Espírito me falou aquilo, falando, nossa, olha que maravilha, eu fui inspirado para chegar nesse... Então, a inspiração e a intuição, elas se confundem um pouco, porque, às vezes, elas estão as duas juntas na manifestação, naquela ocorrência daquele fato, né? Principalmente, mas as duas só vão ocorrer se você estiver com a sua antena direcionada naquele assunto. Não tem como você ser intuído pela espiritualidade para um determinado estudo, para uma determinada linha de pensamento, se você não estiver disposto a exercitar naquele aprendizado. Da mesma forma, não tem como ser inspirado se eu também não estiver dedicado e estudado. Por exemplo, quando eu vou preparar uma palestra, eu procuro ler tudo que tem ao meu alcance. Eu vou lá no Vadimeco Espírita, Luiz, pego aquele assunto, vou em todos os livros, leio tudo aquilo, leio. Daí eu vou sentar para preparar a palestra. Quer dizer, eu estou inspirado por todas aquelas leituras e se eu realmente mergulhei no assunto, ainda eu posso receber a canja de uma intuição que me ajuda a compor a palestra de uma forma brilhante. Que sempre eu falo que não é minha palestra, é uma palestra feita junto com mais espíritos. E na hora da apresentação da palestra também, a gente sabe da presença de espíritos que nos intuem a lembrar de um exemplo, a falar uma palavra para cá, uma palavra para lá. Né? E isso é fantástico, Geraldo. E só para finalizar, você, enquanto falava, me veio à mente um fato que aconteceu com Divaldo Pereira Franco. Vocês devem lembrar disso, em que ele é um médium excepcional, fez um trabalho magnífico, mas lá no íntimo é um ser humano, como qualquer um de nós, e começou a despertar uma certa vaidade nele. E ele falou, não vou me preparar direito para aquela palestra, porque eu já fiz tantas vezes, eu vou chegar lá, vou ser inspirado, vou ser intuído, e a palestra sai. E ele foi para a palestra, foi horrível, ele tropeçou nas palavras, ele não conseguia ser claro naquilo que ele falava, e aí ele começou a ficar muito sem graça, e ao final dessa palestra mal sucedida, ele viu os amigos espirituais, falou, poxa, mas o que aconteceu? Ele falou assim, é que você estava se achando tanto inspirado assim, nós deixamos você entregue a você mesmo, para você ver quem é você. Ou seja, né? Então é bom a gente baixar um pouco mais a bola, não ficar se achando o cara, né? Mas o tempo passa, 11 horas e 3 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Que Deus nos abençoe a todos e nos possibilite de cada vez mais buscarmos a divulgação dessa doutrina maravilhosa que nós já estamos fazendo há tantos anos, que possamos fazê-lo da melhor forma possível. Que Jesus nos ajude a todos e parabéns, papais. Alan, um excelente domingo, que você que está com seu pai encarnado, vá lá, dá um beijo nele, esquece o Covid, porque é beijo cheio de amor, ele é virose, é antivirose. Então você vai lá, beija, abraça seu pai. Se o seu pai está desencarnado, você mande um beijo e um carinho especial para ele, uma prece bem gostosa, que ele também vai captar essa sua vibração energética. Agradecer a meu pai que está encarnado, feliz Deus dos pais do meu pai, e a minha filha, que me fez pai, né? Então, é um ciclo continuando a vida. Um feliz Dia dos Pais para todos nós. Então, a gente está encerrando o programa, desejando um dia muito feliz a todos os pais, ao meu pai, que já está desencarnado, está do outro lado da vida, um beijo no seu coração. E eu fico muito feliz por ter participado mais uma vez do programa Visão Espírita